mas eu vou falar sobre as genealogias de Jesus. Eu pensando a respeito disso, porque como a gente começou a tratar dos evangelhos, as genealogias elas fazem parte de dois evangelhos, o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus. E assim, o ruim de você fazer parte de uma igreja que o pastor é teólogo e apologeta, que ele é um pouco chato com essas coisas, e ele acha que algumas coisas são necessárias. Aí, assim, nem sempre, às vezes, aquilo que eu acho necessário, a igreja acha necessário. Às vezes eu acho que é necessário, e a igreja fala assim, mas que coisa chata estudar isso, ler sobre isso. Por que, que o Pipe não fala isso sobre lá, sei lá, bênçãos espirituais, coisas que têm mais a ver? Mas eu sempre penso comigo que se a Bíblia nos trouxe isso como revelação, ela quer nos ensinar alguma coisa a respeito disso. Então, um dia eu quero fazer uma série de pregações em cima de números. Nem que seja para a gente aprender a contar. Nem que seja para aprender matemática, talvez. Né? Mas a pessoa fazer uma série de pregações em números, muita gente, quando começa a ler a Bíblia, chega em números lá, já quer apostatar da fé, porque passar dali é muito difícil. Né? A pessoa que consegue passar de números, ó, já ganhou a eternidade, porque ali é complicado mesmo. Mas talvez tenha coisas que eu vou falar aqui nessa noite que vocês, por vocês mesmos, nunca tenham percebido. Talvez vocês tenham passado os olhos por cima e nunca tenham nem percebido essas coisas que eu vou falar. E talvez eu vou trazer coisas em vocês que não havia e que passará a ter, então, a partir de hoje. Dúvidas, incertezas, algumas coisas que diz respeito a isso. Por quê? Porque as duas genealogias, elas são diferentes. Elas, até certo ponto, elas têm alguma coisa em comum, mas, de modo geral, elas são diferentes. E isso está sendo um problema para a igreja desde o início. A igreja sempre teve um problema com relação a essas duas genealogias. Tem uma explicação para isso, da diferença, muita gente não aceita, é um prato cheio na mão dos céticos, mas a gente, por meio da fé, aceita isso como uma resposta válida, porque nós acreditamos que as Escrituras são inspiradas por Deus e, portanto, a Bíblia não pode se autocontradizer. Ok? Então, as duas genealogias, a primeira pessoa, o primeiro teólogo que argumentou isso foi um tal de Ânio de Viterbo. Lá em 1490, esse cara ele falou o seguinte, que a genealogia que nós encontramos lá em Mateus é a genealogia de José. E a genealogia que nós temos em Lucas é a genealogia de Maria. Há uma diferença muito grande, e a razão de cada uma que é interessante, o que cada uma aponta. E vocês vão ver que como a teologia ela se fecha de uma maneira assim, tão perfeita e maravilhosa quando a gente começa a estudar e ver a razão mesmo que há por trás delas. Por exemplo, o Evangelho de Mateus ele começa a partir de Abraão, vai até os reis, dos reis ele vai até o período da dispersão, e depois do período da dispersão, até Jesus. E ele retrata mais o Evangelho de Mateus. O que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como? Estão lembrando o que eu falei domingo passado? Como o Messias e o Rei. Jesus é apresentado como Rei. Lembram disso? O Evangelho de Mateus tem uma função: apresentar Jesus como Rei. Por isso a ênfase em Mateus, é a genealogia do rei. Davi, Salomão, e vai indo até José. José era um descendente de Davi. Ele era parte da descendência real, legítima de Davi. Só que havia um problema na genealogia de José. Que José era descendente de um cara chamado Jeconias. E esse tal de Jeconias, Jeremias profetizou para ele, dizendo que a descendência dele nunca mais ocuparia o trono de Davi. o descendente real, por direito de Davi, que era José, não podia ocupar o trono. Mas ele era descendente de Davi. Porém, José não era pai biológico de Jesus. Só que tinha um problema. Deus tinha dado uma promessa que um herdeiro de Davi ocuparia novamente o trono. Mas José era descendente de Jeconias. E, portanto, José não podia ter um filho e seu filho não podia ser rei por causa disso. Porém, pensem comigo, o que o Evangelho de Lucas apresenta? Jesus como? Lembram? Como? Homem. Como humano. Está mostrando o tempo todo. Depois vocês escutam a pregação do domingo passado para vocês lembrarem. O Evangelho de Lucas, ele tem o propósito de apresentar a humanidade de Jesus. Quem Jesus era como humano, como homem. Então apresenta as fraquezas de Jesus, as injúrias de Jesus, as decepções de Jesus. Não é isso que eu falei domingo passado? Mostra todo esse lado humano de Jesus. E olha o que interessante na genealogia de Lucas. Lucas começa em Jesus e vai, sabe até onde? Até Adão. O início da humanidade. Mostrando toda a linhagem, toda a genealogia, desde Adão até Eli, que era pai de Maria. Mostrando toda a genealogia, desde Adão, a humanidade chegando nele. E sabe o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que tinha uma promessa de que um rei descendente de Davi, um descendente de Davi, voltaria a reinar em Israel? A Bíblia fala que Maria também é descendente de Davi, só que não pela linhagem de Salomão, porque Jeconias descende de Salomão. E por ser descendente de Salomão, Jeconias recebe uma maldição lá, por outras coisas que ele fez lá, e a geração dele não recebe mais o reinado. Só que Davi teve outro filho, além de Salomão e outros, ele teve um filho chamado Natã. Natã também era filho do rei, e também era um legítimo herdeiro do trono. E vai Natã, e vai até Maria. Jesus nasceu de Maria. A promessa de Deus a Davi de que um herdeiro dele reinaria novamente em Israel se cumpre por meio de Maria, porque Jesus era um filho biológico de Maria e não de José. E a promessa se cumpre em Jesus, que era filho de Maria e esta descendente de Natã. Amém? Olha como se fecha a coisa. Um descendente real, desde Adão. E o que é mais tremendo, por que que Jesus tinha que ser filho de uma mulher e ele não podia trazer sobre ele a descendência do pai de José? Porque ele precisava nascer sem a semente do pecado. Ele precisava ser humano, por isso ele era descendente da genealogia desde Adão. Ele precisava ser humano, mas ele não podia trazer a semente do pecado. Alguns teólogos exploram isso, dizendo que é por meio do homem que o pecado é passado de geração para geração. Então todos nós nascemos pecadores por causa dos nossos pais. O pecado é transmitido de geração a geração por meio do homem. Por que o homem? Porque lá no Éden, quando Deus dá o governo da terra, Deus coloca na mão de Adão: você é o cabeça da humanidade. Quando Adão, que era o homem, peca, toda a humanidade peca junto com ele. Toda a humanidade peca por causa de Adão. E por causa de Adão, agora, o homem, que era o cabeça, o pecado é transmitido para todos os seres humanos. por meio da herança paterna. Como Jesus não era filho de um homem, era filho de Deus gerado numa mulher, Jesus não nasce com o pecado nele. Jesus não tinha as inclinações pecaminosas que eu e você temos. Era sim humano, era sim tentado, como todos nós somos, porém ele não tinha as inclinações do pecado como eu e você temos dentro de nós. Ele era humano, mas ele não tinha essas inclinações pecaminosas que eu e você temos. Nós nascemos pecadores, ele não nasceu pecador. Por que que ele não nasceu pecador? Porque o sacrifício que precisava ser oferecido naquele dia, naquela cruz, precisava ser um sacrifício perfeito. Sem pecado, sem mácula, sem mancha alguma, sem defeito algum. Nenhum ser humano, além dele, uma vez que nasceu de Adão, poderia subir naquela cruz, se trouxesse com ele a semente do pecado. Porém, todos nós morremos nele. Num homem perfeito, sem defeitos, sem pecados. Ele assumiu todo o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, a Bíblia diz, ele se fez pecado por mim e por você. Eu fico imaginando Deus, que nunca conheceu o pecado, não sabe o que é o pecado. Quando ele assume aquele dia a minha culpa e a tua culpa, todas as porcarias que nós fizemos, desde as coisas mínimas que nós fazemos na nossa vida como coisas erradas, até os absurdos que a humanidade já cometeu em toda a sua história, ele assume sobre ele. Eu fico pensando, ele sentindo aquilo sobre ele, porque a Bíblia fala que ele assumiu aquilo. A coisa foi tão real aquilo, que a Bíblia fala que aquele dia se tornou escuro. Alguns especulam que foi um eclipse, não sabemos, pode ter sido, não sabemos. Sabemos que aquele dia talvez tenha sido o dia mais escuro da humanidade, porque foi o dia em que o Deus Todo-Poderoso se fez pecado por mim e por você. Assumiu toda a nossa feiura, todos os nossos pecados, todos eles. Num debate, um apologeta chamado Ravi Zacarias, ele fala que o cético, quando ele olha para a Bíblia, ele abomina a Bíblia, as coisas que acontecem, as guerras, as mortes, tantas coisas, e nós vamos falar bastante sobre isso, sobre algumas coisas relacionadas a essas genealogias. E Ravi Zacarias, ele fala assim, tudo bem, então vamos pensar por um momento que Deus não existe. Se Deus não existe, quem inventou Deus? O ser humano. Se foi o ser humano que inventou Deus, quem fez todas essas coisas horríveis que a Bíblia descreve? Os seres humanos. Daí ele começa a ler uma lista de estatísticas de todas as guerras que a humanidade fez. Todas elas. Nós estamos falando de guerras, nós não estamos falando das coisas do dia a dia que eu e você e cada um de nós fazemos todos os dias. Se nós pararmos para pensar somente nas coisas que cada um de nós cometemos no dia a dia, na nossa vida, desde que a gente nasce até hoje, e as coisas que provavelmente iremos fazer no nosso dia a dia, somente isso é suficiente para não compreender como Deus pode permanecer nos amando. Agora, se a gente somar tudo o que acontece aqui com cada um de nós, a gente colocar isso tudo, somar aqui dentro, se nós pudéssemos pegar e materializar essas coisas feias que nós fazemos aqui, não teria espaço para caber as coisas feias que a gente faz. E agora some a isso toda a humanidade e some a isso toda a história da humanidade. Como Deus não destruiu a Terra ainda? Não sabemos. Então, quando o ser humano se coloca numa postura de julgar Deus e dizer assim, Deus é injusto, olha que coisa horrível que a Bíblia descreve. Eu acho que a Bíblia não descreve coisas horríveis, eu acho que a Bíblia descreve a humanidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero ler apenas uma das genealogias, eu não vou ler as duas, porque são muitos nomes, Mas eu quero ler uma delas e eu quero ir falando sobre cada uma delas. Sobre cada uma não, mas alguns personagens aqui eu quero falar a respeito. Mas eu quero orar antes. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu quero entregar a Tua palavra mais uma vez em Tuas mãos, Senhor. Pedir que a Tua palavra fale conosco nessa noite. Que ela ministre nossos corações, Senhor. Da forma como só o Teu Espírito pode ministrar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Lava-nos, lava-nos, Senhor Jesus. Para a glória do Teu santo nome é que eu oro. Amém. Eu vou ler e depois eu quero destacar alguns desses personagens. Mateus capítulo 1, versos 1 a 17, diz assim: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiud, Abiud gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Uma coisa que é interessante aqui é que na genealogia de Mateus, o texto fala assim que Jacó gerou José. Na genealogia de Lucas, não fala que Eli gerou José, ok? E aqui ele fala assim uma coisa interessante. Ele fala, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então o texto dá uma ênfase muito grande, assim, de que José sim é gerado, mas Jesus nasce de Maria e não de José. Lá no texto de Lucas, não vai falar isso. Vai falar assim, Jesus, daí vai falar outras coisas. Mas não fala que José foi gerado por Eli. Isso também é uma das coisas. Depois, lá no site da Descontradizendo, não no blog, tem todo um estudo lá, que o Borne foi a pessoa que montou esse estudo, onde a gente trabalha essa questão da genealogia lá, com bastante fontes, bastante informação lá, é mais esmiuçado. Então, eu não vou falar sobre isso, porque é muita coisa para ser falada. Precisaria ficar aqui um tempo todo falando sobre isso. Agora, sim, quando a gente ouve falar da história de cada um de nós, eu penso na minha história é bonita, perto de algumas coisas que estão nessa genealogia. Tem cada coisa aqui que eu comecei a dar uma olhada na vida de cada um desses caras e eu destaquei apenas alguns, porque eu tive que parar de falar, de ver sobre cada um aqui, senão o negócio aqui, eu ia ter que ficar 4 domingos aqui só para falar dos podres de cada um desses caras. Se alguém tem uma genealogia suja, esse alguém é Jesus Cristo. Parece que Deus falou assim, eu vou salvar a humanidade. E vou colocar tudo que é árvore podre como raiz que vai gerar, vai chegar lá na frente, que é onde eu vou nascer. A história da descendência de Jesus é uma descendência muito feia. É uma história muito feia. Por exemplo, Abraão, que a gente chama de pai da fé, era um homem que mentia. Essa coisa, era um homem mentiroso. Era um homem que se acovardava e mentia. Jacó, ele era chamado de o trapaceiro. Porque Jacó, ele tinha uma habilidade de trapacear as pessoas. Ele trapaceou os irmãos, trapaceou o pai. Ele era esse cara, ele era trapaceiro. Agora, o tal de Judá, que era um dos filhos, o que aconteceu? Tamar, ela, para conseguir lá um esquema lá, essa tal de Tamar, ela pegou e ele se fez de prostituta. Ela colocou uma roupa de prostituta e ela ficou num ponto lá esperando o Judá passar. Quando o Judá passou, viu ela, ela estava coberta, alguma coisa, né? E eu estava lendo essa história, eu já tinha lido essa história, e alguma coisa na minha memória, eu tinha essa história, e daí quando eu fui ler, eu fiquei assim, escandalizado, cara. Falei, cara, que menininha sem vergonha. Que irmãzinha piriguete. Ela se vestiu de moça da vida, e foi lá e ficou num lugar lá, que era um ponto. Judá, quando viu ela, ela devia estar coberta, alguma coisa, usando algum tipo de véu. E aí, quanto que é aí? Quanto que é aí? E a Bíblia fala que ele pegou, a tomou e a engravidou. E aí o que é interessante no texto é que Tamar fica grávida, e aí os servos de Judá descobrem que ela tinha ficado grávida. Só que Tamar era a nora dele. Ela tinha sido nora, ela tinha casado com um filho mais velho. O filho mais velho morreu. Pela lei, o irmão que vinha em seguida tinha que assumi-la como esposa. Esse também assumiu ela como esposa, só que esse cara também morreu. Não sei, tinha alguma coisa nessa mulher que não era certo. Essa mulher era o Satanás, só podia. Tinha alguma coisa nela que matava os maridos dela. E aí, só que o outro filho que vinha em seguida era muito novo para possuí-la. Se fosse nos dias de hoje, era moleza, né? Piazada hoje, né? Já sabe tudo rapidinho, né? Mas naquela época, não. Lá com 40 anos, você era gogutinha ainda, né? Mas o que acontece? Ele dispensa ela e fala assim, ó, você vai lá, espera ele crescer. Quando ele crescer, ele te assume como esposa. E ela percebeu que o menino cresceu e o sogro dela não fez nada. Daí ela falou assim, eu vou dar um jeito nessa bagaça aí. Aí o sogro a possui e engravida ela. Só que ele não sabia que era ela. E aí contam para o sogro, então, que ela estava grávida. O que o sogro faz? Traga ela aqui, que nós vamos matar ela queimada. Aí o servo vai lá buscar ela, para trazer ela, para queimá-la, porque naquele tempo, pela lei, uma mulher pega num ato de prostituição, de adultério, era morta. E ele não era nem por apedrejamento, ia ser queimada, o texto diz. O que é que acontece? Ele, quando chega lá, o servo chega lá para buscar Tamar, Tamar fala assim, olha, o homem que me engravidou, quando Judá teve uma noite com ela lá, como penhor, ele deixou um objeto com ele, com ela. Daí ela falou assim, o homem que me possuiu é dono desse objeto aqui. E eles levaram de volta. Ó, o cara que engravidou ela é o dono desse objeto aqui. E ele reconheceu o objeto. Ele, ai, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, que essa mulher realmente é uma mulher misericordiosa. Ou seja, ele não se denunciou. Você vê como que as coisas funcionavam antigamente, né? Era assim. A mulher cometeu o erro e a mulher era visível porque ela tinha engravidado. E Judá tinha feito o mesmo erro que ela, só que Judá queria, então, matá-la. Mas uma moça esperta da vida foi uma pessoa que depois gerou Pérez. Por meio desse ato, nasceu um casal. Um casal não, mas nasceram gêmeos, que é Pérez e Zerá. Eu fico pensando nessas duas crianças quando nasceram. Eram filhos do vô. Eram filhos do vô. Estava ali. O vô era o pai. Então, agora, tem um outro aqui que se chama Salmão. Salmão, quando eu fui dar uma olhada, Salmão ele se casou também com uma prostituta. Salmão se casou com uma tal de Raabe. Raabe foi aquela prostituta que vivia lá em Jericó e que fugiu junto com o pessoal lá. Aqui foi ela, ó. Salmão se casou com Raabe e desse casamento geraram Boaz. Boaz foi um homem que era filho, então, de uma ex-prostituta. E quando ele cresce, a Bíblia diz que ele se tornou um homem justo. Isso não é tremendo? Que a história de quem teu pai e tua mãe foi não define quem você é? E que tem muita gente que fica se escondendo atrás disso a vida inteira. O tal de Boaz, ele foi uma pessoa, foi ele quem assumiu Ruth e Noemi. E ele tomou Ruth como esposa e geraram Obed. Obed foi o avô de Davi e pai de Jessé. Deus olhou para aquela mulher que estava lá, perdida, lá na prostituição, numa cidade. Deus tira aquela mulher de lá, por meio da sua graça, e fala assim: de você vai nascer um rei. Da sua geração vai nascer um rei. Que privilégio que essa mulher teve. Então, Deus, essa graça poderosa dele, a maneira como ele manifesta a sua graça, nunca está se importando com a opinião externa de qualquer um de nós. Quem de nós diria isso? Olharia para uma mulher aqui na esquina e diria assim: essa vai gerar alguém que vai transformar o mundo. A gente não, a gente olha para as pessoas, a gente julga, a gente coloca pessoas assim, a gente tem essa capacidade hipócrita e estúpida de definir pessoas. Deus não. Deus acredita que de lugares impossíveis pode haver mudanças. Pode haver mudanças. Deus olhou para Raabe, fazendo parte de uma cidade pagã, culturalmente falando, uma cidade que provavelmente devia viver também de prostituição. Deus arranca Raabe lá de dentro e torna ela parte da genealogia de Jesus, ao ponto de que ela é citada aqui nas Escrituras. Mateus não tem problema nenhum de falar: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A gente não. A gente pega, provavelmente teria arriscado, colocado outra coisa, né? Mudado o nome dela, alguma coisa, para ninguém nem descobrir quem era. Davi Daí continua a história. A história estava tão bonitinha, né? Estava tão linda. Deus resgatando vidas, Deus resgatando pessoas que não merecem, que não têm mérito nenhum, graça total. Daí, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, que Jessé gera o tal de Davi. Davizinho. O último dos filhos. O cara vai lá, derruba gigante. O cara é fera. O cara é proclamado rei. Até um belo dia, ele dá uma brecha na vida dele. Está lá o exército em guerra, o rei em casa, o exército lá se lascando e ele em casa. Ele olha pela janela e ele vê uma mulher tomando banho. E o texto fala assim que ele pergunta, quem é aquela lá? Vamos lá, eu quero saber quem é ela. E eles voltam e dizem, ela é a mulher de Uzias. E ele fala, fala para ela vir aqui. E eles levam ela e ele a toma por mulher. E os caras são tão cagados que o cara engravida ela também. A maldição voltou novamente. E aí tem um pepino para resolver, porque o marido não está em casa. O Espírito Santo ia gerar lá na frente, em Maria. Não era o tempo do Messias ainda. E aí, como é que conversa que ia ter? E ele então manda chamar urgente o tal de Uzias. E o tal de Uzias, ele fala assim, vai lá, né? Ele fala, vai para casa, dá uma descansadinha aí. E Uzias, ele não se acha digno de ir para casa enquanto os outros irmãos dele estão em guerra. Enquanto isso, o rei estava pensando no lado dele. E a Bíblia fala que Uzias dorme na porta do palácio e não vai para casa. E o rei tenta, de alguma forma, que ele fique mais um dia para tentar convencê-la a ir para casa. Tirar um atraso, né? Alguma coisa. E a Bíblia fala que Uzias não vai. E ele fica indignado, então ele manda Uzias. Fala assim, olha, então, já que esse cara não vai, manda esse cara lá para frente do exército. Qual é o campo, qual é o momento ali, qual que é o lado da guerra que está pior, você coloca ele lá na frente. E o texto diz, então, que Uzias morre em batalha. Porque o rei não tinha coragem de encarar ele. Não tem gente que a gente preferia que morresse do que a gente encarasse? Seria tão fácil, né, a vida, se fosse assim, né? Há pessoas que, se a gente pudesse não resolver os problemas e se a gente tivesse outras formas de resolver ao invés de encará-las, é assim. E desse problema sexual de Davi, por meio desse ato de adultério, nasce um dos homens mais sábios da história. Um homem chamado Salomão. A Bíblia fala que ele foi um dos homens mais sábios da história. E realmente, quando você lê Provérbios, e você lê Eclesiastes, e você lê Cantares, que são livros que a gente acredita e propõe que sejam escritos por ele, por Salomão, você vê a sabedoria dele impressa ali, em cada um dos versículos que estão ali. O livro de Provérbios é um livro magnífico, quem nunca leu precisa ler. Agora, Salomão herdou uma coisa do pai, uma sexualidade também problemática. Então, assim, nessa genealogia, ela está apontando assim, que a história dos seus pais não define quem você é. Mas algumas vezes, a história do seu pai, se você não tomar um posicionamento, ela pode se repetir 10 vezes pior na sua vida. Pais que têm históricos com alcoolismo. Na história da Kátia, assim, todos os tios, os pais, assim, tudo manguaça. Tudo cana brava. E ela logo cedo ela tinha essa inclinação. E a Kátia teve que lutar contra isso quando Cristo entrou na vida dela. Entrou. Muitas vezes a gente não... Eu tenho coisas em mim assim que depois de grande... Depois que eu comecei a enfrentar as minhas lutas consciente, porque o Espírito traz isso, essa consciência das áreas que a gente precisa lutar, eu comecei a perceber que tem coisas que eu estava fazendo, que eu estava repetindo as mesmas coisas que meu pai. Tem uma música da Elis Regina, né? Que fala isso, né? Não lembro a letra agora. Mas nós somos muito parecidos com os nossos pais. E Salomão, ele não foi só somente parecido, mas ele foi muito pior. Mas a história diz que Salomão teve 1000 mulheres. O cara não era pervertido. Ele não era. O cara não tinha problema na sexualidade dele, nenhuma. Um cara que precisa de 1000 mulheres. Eu fico pensando no buraco que era o coração e a alma desse cara. É verdade, gente. Porque a gente pode olhar muito para a vida de Salomão com os olhos de juiz e dizer, nossa, que cara depravado, pervertido. Mas um cara que vivencia esse tipo de realidade na vida dele, quando esse cara terminava todos os atos com essas 1000 mulheres que a Bíblia diz que ele tinha, dentro dele, o vazio, o buraco, a falta de sentido, a insatisfação permanecia. Porque quem é resolvido se resolve com uma. Quem não é resolvido pode ter 1000, 10.000, 100.000. Esse é um tipo de buraco. A sexualidade, ele é um buraco sem fundo. Não existe nada na vida que preenche esse buraco na vida de uma pessoa enquanto ela não ser resolvida em Deus. Pode? Pode não, não faça. Porque eu acho que a grande parte de nós aqui já experimentou e sabe que é muito diferente quando você está bem resolvido em Deus. Então eu olho para a vida de Salomão e fico pensando no quanto esse homem sofria nessa área na vida dele. E a Bíblia fala que por causa disso, por causa dessas muitas mulheres que ele tinha, ele foi influenciado por essas mulheres a adorar a outros deuses. E Salomão se prostrou diante de outros deuses. E o texto fala que Deus se indignou com ele e falou com ele. E o texto fala que Deus tinha falado com ele 2 vezes. Deus tinha aparecido para ele e falado com ele, cara a cara. Dizendo, cara, pede o que você quiser para mim. O que você quiser. E Salomão fala assim, olha, eu te peço sabedoria. Mas de alguma forma, toda a sabedoria de Salomão, talvez se eu estivesse no lugar dele, se ele pudesse prever o que viria na vida dele, talvez ele preferisse, sei lá, falaria, Deus, me torne eunuco. Ou Deus, cura a minha sexualidade. Me ajude. Porque eu não quero repetir a mesma história do meu pai. Não quero repetir a mesma história da minha mãe. Sabe, eu acho que às vezes a gente precisa ter a graça de perceber o caminho dos pais e mudar isso na nossa história, em nome de Jesus. Porque a história dos nossos pais não define quem somos. Mas se não tivermos uma postura diante de Deus, pode sim se transformar numa tragédia. Muito pior. E aí os caminhos que isso pode nos levar Só Deus para conhecer. Depois de Salomão, quando a gente lê nas Escrituras, foi uma história de reis, sobre reis que vinha um rei, fazia coisas piores que o pai fazia, morria, vinha o filho, substituía, o filho fazia pior do que o pai fazia, e a gente vê uma história de sucessões, de reinado, de reis piores que os outros. De repente, nascia um outro filho que substituía o pai, e aquele filho restaurava Israel. Por um ato milagroso, alguém se posicionava e falava assim: eu não vou repetir a história do meu pai. Eu vou ser outra pessoa. E a Bíblia fala: este então restaurou o culto ao Senhor, tirou todos os postes ídolos, passava duas gerações de reis, continuava a mesma história. Vinha um lá e se inclinava. Isso é uma das coisas que a gente tem medo, porque às vezes você constrói todo um legado em Deus, da sua vida, mas pode significar que seu filho não vai continuar a sua história. Isso é o mais triste. Logicamente que nós esperamos que o nosso Deus de toda a graça nos conceda a graça de que nossos filhos, netos, permaneçam servindo o nome dele até o fim. Amém? Então, eu e você, nós fazemos parte desse grande desafio de olharmos para a nossa genealogia, para a nossa história e mudarmos. E às vezes a nossa história nem começa em tragédia nos nossos pais, mas ela pode começar em nós mesmos, por meio de uma escolha estúpida que eu e você cometemos. Eu não conheci o meu avô, mas meu pai um dia fez uma escolha estúpida que destruiu o casamento dele com a minha mãe. E ele colheu o fruto disso depois. Todas as vezes em que eu sou tentado, como qualquer ser humano nesse mundo, eu sempre penso nisso, de uma oração que eu fiz um dia. Deus, quando eu casar e eu tiver o meu filho, a minha esposa e o meu filho, eu não quero repetir os mesmos erros. E eu fiz uma oração diante de Deus. O dia que o Senhor ver que o meu coração se inclinou para tomar um ato que me leve a tornar isso em um ato consumado, que o Senhor me mate. Então, se eu morrer por esses tempos, em algum momento, talvez tenha sido por causa disso. Eu peço que Deus me leve antes de eu envergonhar o nome dele, antes de eu envergonhar minha esposa e meu filho. Porque, gente, se você não quebrar, quem vai quebrar? Nós precisamos quebrar esses históricos. E assim, eu olho para a história de Jesus, e talvez Deus tenha permitido toda essa história de genealogia, de coisas boas, que também haviam coisas boas, não é só podridão, porque a nossa vida também não é só podridão. Nossa vida também tem coisas boas. Há coisas belas, há exemplos lindos na nossa vida. Eu estava falando da minha mãe hoje mesmo, né? Carregar um saco, uma melancia no braço, 2 quilômetros, uma coisa que me marcou minha vida até hoje. Agora, talvez Jesus tenha permitido tudo isso na história que arremete à história dele, à sua humanidade, justamente para apontar que ele estava disposto mesmo a trazer toda essa coisa sobre ele aquele dia. Naquele dia na cruz, todos os pecados de Davi com Bate-seba foram redimidos. O assassinato sobre Uzias, todos os pecados de Raabe, todos os pecados de Salomão, todos os pecados dos seus herdeiros ao trono, os reis que vieram depois, todos eles, Jesus estava dizendo, olha, desde Adão, toda essa podridão, eu assumi naquele dia. Jesus vem a esse mundo como aquele cordeiro no meio de todos esses lobos. Ele vem, sobe numa cruz e assume em definitivo toda a nossa feiura. Feche seus olhos. Talvez você tenha percebido que há muita coisa, há mais coisa do que você gostaria que houvesse dos seus pais em você. Talvez há coisas que você tem lutado todos os dias, que são coisas que estão ali no subconsciente, ou na própria consciência mesmo, que estão ali, que é todo dia uma luta. Todo dia uma batalha. Muitas vezes, derrotas. Eu queria dizer para vocês e para mim mesmo, que o Senhor Jesus conhece isso. Sabe de todas estas coisas. E Ele está dizendo para mim e para você que Ele nos ama mesmo assim, ao ponto de subir naquela cruz por causa disso. Mas Deus quer dizer algo mais ainda para mim e para você. Que nós podemos nos ver livres disso, para a glória do nome dEle. Sabe, fale para Ele assim, Senhor Jesus, por meio da tua cruz, por meio do teu sangue naquele dia, eu peço que o Senhor quebre qualquer tipo de herança, de maldição, de continuidade que há sobre mim, Senhor, que estão sobre mim todos os dias e que extrapolam, Senhor, as escolhas, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Uma nova história, Senhor. Deus, de homens e mulheres, cuja a ruptura do pecado se deu naquele dia na cruz, Senhor. Tua palavra nos dá a certeza de que nós somos novas criaturas, Senhor. De que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminharmos segundo o teu coração, Deus. Novos homens e novas mulheres e uma nova história vivida para a honra e para a glória do teu santo nome. É que eu oro.